melhor fonte de inspiração e de criação vem da, acho que vem da melancolia. Tanto a nível, opá, não sei, de escrita, escritores, música, composição. Sim. Acho que vem desse estado de agrura, não é? Em que tu estás a ter o reverso de, e queres salvar-te, queres algo melhor, e estás a te sentir o oposto. Hey guys, estão a ouvir o The Pool Podcast. Eu sou a Kai Rocha, a conversadora deste programa. Neste episódio temos uma sexy lady, a Ana Luísa Costa, ou Anita, como é conhecida por entre vários meios. Estudou comunicação, foi modelo, é atriz de teatro e cinema, fundou a sua própria empresa, trabalha em turismo e faz stand-up comedy por Portugal. Falamos do mundo da moda, da representação, como é fundar uma empresa que demora a arrancar e também o estado dos meios de comunicação, o público português e a indústria porno. Eu sei exatamente em que ponto é que a vossa atenção redobrou. Espero que gostem e até já! Queres que eu te trate por Ana Luísa ou por Anita? Ah, pá, trata-me por Anita. Anita? Não é? Porque eu conheço-te como Ana Luísa. Como Ana Luísa. É? Epá, mas naquela faculdade era tudo muito institucional, meu. Ah, sim. Não era? Sim, sim, sim. Sim. E portanto, para ter uma alcunha, esquece, era impossível. Então. Enfim. Sim. Mas sim, eu gosto do meu nome, mas podes tratar por Anita, agora Anita. É mais. Mas isso começou. Era sempre Anita ou foi com a criação daquela tua personagem para, o, para a preguiça, não era? Sim, sim. Exato. Estás bem informada. Estou bem informada porque eu também trabalhei para a preguiça também. Também? Também, quase nos finais. Fui fazer a cobertura da Moda Lisboa. Ok, que fixe. É, yeah, yeah. Que cena. Foi assim também quando depois me disseram a preguiça vai acabar, eu... Não! Foi triste. A Anita vem desde pequenina, desde a escola primária, que eu era tratada por Anita e sempre fui a Anita a vida toda, até que vim para Lisboa. Por causa dos livros? Não, era mesmo o diminutivo natural que saía, sim, aos colegas, e a minha mãe também sempre me chamou Anita. Uhum. E depois perdeu-se um bocadinho, enfim, com aquele contacto com pessoas novas, com uma transição para a universidade em que ninguém se conhece e com o ambiente também era um bocadinho, enfim, como era, e então aí veio outra vez o peso do primeiro nome e apelido, ou então dos dois nomes, não é? Sim. Ana Luísa. Sim. E depois, quando eu então fui recrutada para a preguiça, sim, peguei nos contos da Anita, uhum, porque obviamente também era uma inspiração para mim, não é? Uhum. E então aí peguei e foi ali o revivalismo da minha infância. Uhum. E depois, quando comecei com o stand-up, também levei a Anita para palco, e sim, agora está mais a Anita. Aos 30 anos, aos 31, já sou Anita outra vez. Pronto. É bom. É bom. É o revisitas a tua juventude. Exato. Como é que, então, tu falaste agora no teu stand-up, quando é que começaste a fazer? Ora, isso veio, também curiosamente, eu atribuo um bocadinho a origem do stand-up à preguiça. Uhum. Porque eu comecei com os contos. O que me levou a ganhar ali uma predileçãozinha também, como já vínhamos de comunicação, não é? A escrita acabava por estar sempre presente. Eu comecei a ficar ali com interesse pela vertente de guionismo. E foi quando eu soube de um workshop que ia começar de escrita para humor. Ok. Com o Rui Sinel de Cortes, essa figura polémica. Que ou se gosta ou não se gosta. Sim. Eu acabei por fazer esse workshop inicialmente só pelo interesse na vertente de guionismo. Uhum. Digamos que uma das partes do workshop, um dos módulos era palco, nomeadamente o stand-up comedy, não é? Propriamente, uhum, dita, e nós tínhamos de experimentar um bocadinho tudo, não é? Portanto, nós fazíamos escrita de humor para a imprensa, imaginemos, escrita de humor para guiões stand-up palco, escrita de humor para a rádio, enfim, acabámos por explorar essas vertentes todas. E eu dei por mim a experimentar a parte de palco e correu bem, porque também como eu venho de teatro, não é? É uma área, outra área que me acompanha desde miúda, acabou por correr bem e depois o Rui também me incentivou a continuar, fui experimentando, fazendo um espetáculo aqui, outro ali e pronto. E pegou. Uhum. Quando é que começaste então a fazer teatro? Teatro foi desde, sei lá, desde a escola primária até ao LISC, exatamente. Sim. Depois sempre tive oficinas de expressão dramática, paralelamente. Uhum. Quando acabei o 12º ano, tentei efetivamente entrar para o conservatório, para a Escola Superior de Teatro e Cinema, como é que é? O Anticonservatório ali, sim, na Madonna. Sim, sim, sim. Escola Superior de Teatro e Cinema. Não entrei, uhum, não passei nas provas. Nesse mesmo verão fiz provas também para Coimbra, okay, e entrei em Coimbra. Ah, só que eu não gostei muito da onda da escola de Coimbra e não gostei muito da ideia de fazer a minha vida, o meu percurso académico em Coimbra. Ok. Porque eu sou um bocadinho averso à tradição académica. Ok. À cena de praxe e queimas, enfim. As batinas e as coisas, sim. Causa-me um bocadinho de... Dá vontade de arrotar. E então, e também... Para quem segue a vertente de representação ou quer, enfim, uhum, tentar essa área, em Lisboa é que acontece tudo. Então, naquela altura, ainda mais, não é? Pois, sim. E então, tinha duas opções. Ou a primeira escolha de quando nos candidatamos à universidade, não é? Uhum. Aquelas 6 opções em que entrei na primeira, que foi o ISCSP. Ah, tu foste das poucas pessoas, sim, que escolheu a primeira opção como o ISCSP. Yeah, opa. Escolhiam o quê? Nova? Escolhia toda a gente nova e o ISCSP era a segunda. Ok. Pois, eu estava tão bem informada porque, epá, para mim, se eu não fosse tirar teatro, era, sim, tudo um bocadinho, sim, epá, estou-me a cagar, para onde é que eu vou? Era isso que eu depois ia te perguntar, era porque o jornalismo, mas sim, continua. Sim, porque, enfim, eu depois acabei por seguir relações públicas, uhum, fui a especialização, sim, sim, portanto, exatamente, eu não fui para a comunicação assim propriamente pela cena de seguir jornalismo, uhum, mas era mais a vertente de RP, etc, uhum, mas pronto. E então tinha de escolher teatro em Coimbra ou comunicação em Lisboa e acabei por ir para onde nos conhecemos. Exatamente. E fui tirar a comunicação. E pronto, eu não sei se me hei de arrepender ou não, mas não, não nos vamos arrepender, não é? Não vale a pena, não, agora. Então, mas isso também deverás ter aprendido alguma coisa. Sim, eu, pelo menos, claro, apesar de eu também não estar na área, exato, pronto, aprendi qualquer coisa. Claro, aprendemos sempre. Às vezes é que fica aquela pergunta do e como é que seria a minha vida agora se eu tivesse optado pela outra estrada completamente ao lado, não é? Ah, a story of my life. Sim. Mas pronto, é aquela curiosidade que fica e nada, sim, mais que isso, não é? Não há, sim, nenhum recalcamento, nem. Uhum. O que, enfim, é que te puxava então ao teatro? Oh, era interpretar, sim, personagens, era o estar no palco, era poderes assumir diversas histórias? Essa resposta foi mudando ao longo dos anos, não é? Sim. Mas eu tenho essa... Para mim o palco é uma sensação muito libertadora, não é? É um exorcismo. Uhum. E eu, atenção, até me considero assim uma pessoa tímida no primeiro contacto, não é? Então, não vou estar aqui a dizer, ai, sou tão tímida. Preciso de uns copos para me soltar. Também não é bem isso, não é? Mas no primeiro contacto não sou aquela gaja que chega ao café e começa a falar alto a mandar piadas. Não tem nada a ver comigo. Sim. Sou bastante low profile no início, etc. Mas para mim o palco é uma espécie de exorcismo, não é? É uma liberdade que tu tens de poderes fazer ainda mais do que aquilo que és, uhum, em termos da tua personagem nesta vida real, uhum, e também o facto de poderes ver até onde é que tu vais se tens de interpretar uma louca ou uma apaixonada, portanto, porque és sempre tu, não é? Uhum. Tu dás de ti, mas a outra personagem que há em ti, uhum, enfim. Sim. Eu gosto disso, gosto de primeiro de me testar, de ver até onde é que eu consigo ir e como é que eu consigo ser, e isso é mais do que aquilo que sou no dia-a-dia, não é? Às vezes é limitador. Qual é que foi a personagem mais difícil para interpretar até agora? É assim, a coisa mais difícil que eu fiz até hoje, E desculpa dizer esta expressão na puta da vida. Ah, não, não, isto é um podcast, está à vontade. É sem dúvida stand-up comedy, não. Mesmo. É a coisa mais difícil que eu faço e que eu acho que já fiz. Ok. Sim. Porque... Tough crowds? Estás tão sozinha ali. Ah, sim. Ok? Estás tão desprotegida e tens uma missão que é tão difícil, não? Uhum. Porque eu acho que... Não sei. Porque darem-te um microfone para as mãos, porem-te num palco, porem-te um foco de luz em ti... Uhum. Toda a gente ali sentada a olhar para ti à espera que tu os faças rir, sendo que o humor é uma coisa completamente relativa e muda de pessoa para pessoa, não é? É assustador. Sim. E, E eu gosto dessa adrenalina, mas também no início eu sofri de uma maneira horrível. Agora levo as coisas um bocado mais na descontraída, mais descontraídamente e, enfim, e não ponho tanto peso naquilo que estou a fazer, mesmo por isso, porque o humor é uma coisa completamente relativa e pode atingir alguém de uma maneira e outra pessoa não. Sim. E não quer dizer que seja eu que esteja errado, não é? É uma coisa muito... é quase como o gosto, não é? É uma questão de gosto. É pessoal, sim. E então também já comecei a aliviar a pressão para o meu lado. Mas no início eu não conseguia comer nada nas horas antes. Nunca jantava. Tremia imenso, tanto que eu... quando nos meus primeiros espetáculos eu agarrava o microfone com as duas mãos. Porque senão... senão aquilo era um bocado triste. Sim. Claro, comecei a fazer piadas com isso, as duas mãos e o microfone, enfim, etc. Mas isso é bom, isso é bom. Sim. É uma forma de cooperar com a situação. Sim, exato, sim, temos de tirar a piada de tudo. Enfim. Mas a nível de personagens mesmo, não é bem difícil, mas também houve uma vez que filmei uma cena para uma longa-metragem e que envolveu uma cena de nudez e sexo. Okay. E que não foi assim a coisa que eu gostei mais de fazer. Pois, isso é o que tem toda a tendência para ser constrangedor. Sim, exato, tem toda a tendência, enfim. E depois os realizadores lidam com isto cada um à sua maneira, não é? Sim. Há uns que tentam fomentar ali um bocadinho a relação entre ambos os atores, não é? Portanto, eles conhecerem-se previamente, para falarem todos juntos, exato. Sim. E neste caso foi logo ali a seco. Ah, ok. Salve seja, portanto, conheci a pessoa e foi logo filmar uma cena que... pronto, enfim. Mas isto, atenção, isto já foi para audiovisual, ou seja, não é teatro. Não estou a falar de cinema, sim. Ah, sim. Sim. Porque o teatro, tipo, a última vez que fiz foi... O teatro é que ainda ia ser... O teatro ia ser horrível, ninguém pensa nisso. Isso nunca pensado, não, isso nunca fiz. A última vez que eu fiz teatro foi precisamente no ISCSP. Foi? Porque eu, sim, eu ainda fiz lá 2 anos de teatro universitário. Uh-huh. E, portanto, a última vez que eu fiz teatro foi em 2008. Nunca mais fiz. Uau, ok. Não dava. Depois comecei a fazer as curtas-metragens e comecei a ganhar também um fascínio e uma predileção pela parte de câmara e de cinema. Uh-huh. Que tem um encanto, não é que o teatro não tem encanto, claro que sim. Mas descobri que sou o meu animal lida melhor com a parte de cinema ainda. Se pudesse fazer tudo, eu fazia tudo, mas não dá, meu. Não dá tempo. Não, mas tu também fazes quase tudo. Atenção! Eu vou-me reformando de umas coisas, começo outras, enfim. Sim, porque tu também és modelo reformada. Sou reformada, sim. Já não... Mas tu estás-me a ver uma sessão. Sim, mas isso fazia. Agora, tipo, ir a castings para isto e para aquilo, não vale a pena. Uhum. Também, já tenho 31 anos e também temos de alugar às meninas de 14 que estão agora a começar. As meninas de 14. E às meninas de 31 que ainda estão assim... com aquela esperança. Esqueléticas. Não, e que continuam assim, sim, continuam com esse padrão. Sim. Como é que também isso começou? Foi um scout? Foi um olheiro? Salve seja... Não, foi a minha mãe que me obrigou. Uau, ok. Isso é completamente diferente de todas as experiências que eu tive no mundo da moda. As miúdas é que queriam ser modelos, as mães estavam tipo, por favor, não. Não, eu não queria, a minha mãe obrigou-me. Aliás, a minha mãe também me obrigou a tirar a carta de moto e eu tinha pânico a motos e a minha mãe obrigou-me. Pronto, mas agora já não tens, ou ainda tens? Não, agora ganhei outra vez porque já não conduzo uma moto há muito tempo. Mas fiquei super feliz por ter tirado a carta de moto. Ganhei um amor àquilo também tremendo. Sim, né? Sim. Enfim. Uma pessoa fica um bocado apaixonada com motos. É, eu também sou. Pois, aquela cena de uma mulher numa moto, não é? Gosto de sim. Tem toda aquela... tem alguma panache. Estética. E aquele imaginário. Não, mas a moda, portanto, eu tinha 14 anos e... e eu era uma Maria Rapaz, eu não era skater, mas vestia-me como se fosse e tinha um andar horrível, era super masculina, vestia, comprava roupa 2 tamanhos acima daquilo que eu vestia. Mas isso também era moda na altura, não era? Era capaz, sim. Eu na altura ouvia tipo Slipknot e Tool e não sei o quê, então também e eram as calças resina, que eram umas largas. Eu também vestia tipo lá, quase à frente de Durst, portanto. Exatamente. Sim, mas por exemplo, na minha turma no liceu eram, a maior parte era betinhas, com as argolas e não sei o quê. Ah, portanto... sim, sim. As Nelly Furtados da vida. Exato. E a minha mãe foi mais por uma tentativa de me salvar, no sentido de... obrigou-me a inscrever-me no curso mais numa ótica de correção de postura. Ok. Não porque queria que a filha fosse modelo, até porque, enfim, eu sempre... Eu, meninas bonitas e não sei o que, sempre fui assim um bocadinho. Sim, era sim. Um bocadinho mal-humorada. Sempre deixa de merdas. Era um bocado agressiva. E fiz o curso. E eu até era um bocado rechonchuda na altura, enfim, mas depois. Também comecei a emagreci muito aos 16 anos. Ah, sim, puberdade. Puberdade, sim, umas férias na Lousã muito intensas. Muito intensas também, enfim. E depois, enfim, esse foi o primeiro curso de moda. Depois aos 17 tirei o segundo. Okay. Este segundo já a sério com uma agência de Lisboa. Uhum. Aí foi um bocado casting, portanto um colega meu de Leiria estava a fazer esse curso em parceria com a agência de Lisboa. Ele conhecia-me, já me tinha visto a desfilar e achou que poderia ser interessante eu ir, enfim. Uhum. Fui, fiz, correu bem, e a partir daí comecei efetivamente a fazer assim alguns trabalhos mais a sério. Uhum. Na área. Depois aos 18 anos vim para Lisboa, também estava mais perto dos acontecimentos e fiz uma coisita ou outra, mas nunca dediquei a minha... Nunca te fascinou o meio em si? Não, pelo contrário. Uhum. Enfim, o meio não tem nada de fascinante para mim. Opa, claro que houve situações engraçadas e assim, mas também, opa, é muita... demasiado estressa. Sim, essa, por exemplo, a parte dos desfiles, que modéstia à parte, eu sempre desfilei bem porque eu adorava as aulas de passarela, principalmente quando eram dadas por um, havia um homem que estava, as aulas de passarela andava melhor do que qualquer mulher naqueles saltos. Sim, não? Sim. E eu gostava mesmo muito de toda a técnica de andar. Uhum. E etc, então eu acho que desfilava bem. Mas, epá, toda aquela cena de tens um desfile tipo às 10 da noite e tens de estar lá de manhã, tipo sim. Às 10 da manhã, estás um dia inteiro a fazer, sabes, não sei bem o quê. Provas roupa aqui, provas a roupa ali e estás ali horas e horas e horas e horas para depois fazeres um trabalho que ao fim e ao cabo demora meia hora. Às vezes nem isso. Às sim. Vezes nem isso, e às vezes para caixas de merda. Uhum. Não é? Pronto, porque sim. Aqui quem é mesmo top, top, top, ainda ganha bem. Sim. Agora as outras que não são assim estupidamente conhecidas, pá, os valores que praticam às vezes são ridículos, não é? Sim. Depois comecei a trabalhar mais a nível de fotografia, que aí pronto, descobri uma paixão, outra, uhum. Mais uma, sim. Que eu adoro, adoro, adoro. E tu até tens um fotógrafo predileto, não é? Sim. Dizem que nós somos tipo o Tim Burton e o Johnny Depp. Ah, eu ia dizer a Ellen Bonham Carter, mas ok. Mas, exato. Fair enough. Não. Ouvi outro exemplo qualquer, mas não me lembro. Bem, sim, e que é o Carlos Nascimento. Uhum. Que também ele iria. Ele é um gênio em tudo o que faz. Uhum. Na fotografia também. E ele fotografa, nós sempre que podíamos, fotografávamos essencialmente em analógica. Ah, sim. Que também tem um encanto. Tem. Esquece. Eu apaixonei-me pela fotografia exatamente na sala vermelha. Exato. Eu acredito. Então, da perspectiva de quem, do fotógrafo, ainda deve ser mais sim. Apaixonante, não? Porque aquilo tem uma magia. É. Só a cena de tu... Assim, para mim é muito mais difícil, porque eu tenho que controlar muito mais os movimentos, não é? Claro. Porque ele não está sempre a disparar. Mas aquela cena que tu fazes uma sessão inteira e nunca há aquela tendência de olha como é que ficou, tu não sabes, não, não é? Estás a trabalhar às cegas, trabalhas muito ali uma base total de confiança entre o modelo e o fotógrafo, e tem de haver mesmo uma sintonia muito boa, porque ele quando dispara tu não podes estar mesmo com os olhos fechados, nem a mudar de posição. Pois. Portanto, é um tempo. Espirrar, nada. Yeah. É quase um ritual de acasalamento, sim. Mas assim, uma cena feita com pompa e devagarinho, e com... é muito bom, é mesmo um namoro com a câmara brutal. Sim. Digital, claro que é fixe, não é? E é muito mais prático, mas mesmo o grão que depois a foto tem... Ah, sim. É bem diferente. É. Mas tu quando quiseres, combinamos isso na boa. Ok, tá bom. Eu esse tipo de trabalhos, claro que faço, não é? Uhum. Eu continuo a gostar imenso, só que pronto, assim mesmo no mercado e nem estou em agência nenhuma neste momento. Sim. Pois, uma vez vi-te à porta da moda Lisboa, pois foi. Mas eu era mais portagem fotográfica, sim, do que propriamente editorial, acho que é, sim, o meu nicho. Okay. Porque, apesar de eu ter já feito alguns editoriais e uns test shoots e não sei o quê, há aí qualquer coisa sobre aquela espontaneidade das pessoas estarem, por exemplo, a correr de um lado para o outro ou a trabalharem, ou alguém a, tipo, a mascar uma pastilha enquanto que alguém está a fazer o cabelo. Sim. Já é, bem, uma coisa diferente, já é um olhar diferente, e acho que é isso que me fascina um bocadinho mais. Mas, para ti, estou desculpa, a exceção. Oh, eu também quero, nunca estou contigo, também quero saber agora, coisas. Este é o começo, portanto... Sim. Tenho de aproveitar também para te sacar algumas informações. Ok. Ok, então, tu começaste então como Anita, na preguiça. Sim. Depois de passar por modelo, atriz de teatro, atriz de cinema. Sim. Ainda fazem algumas curtas, sim, não é? Sim, sim, cinema continuo, sempre posso... Pá, sempre posso. Por exemplo, este fim de semana tive uma menina que está agora na Lusófona, segundo ano de cinema, na cadeira de direção de atores, e convidou-me para fazer um trabalho, para participar de uma curta. Só que, por exemplo, as filmagens eram era na quarta-feira e no sábado. Sim. Pronto. Estás a trabalhar. Já não estás a perceber. É chato, é um aperto no coração, mas não dá para viver só dessa parte. Portanto, eu infelizmente tenho de manter o meu trabalho pois, dito era normal. Era o que eu tinha a perguntar, tipo, a nível de um potencial, tipo, alguém que queira ser ator, o que é que tu aconselharias? Eu não sou ninguém para aconselhar nada, mas se querem mesmo ser, se calhar fazerem aquilo, não fazerem o que eu fiz, que foi, eu paralelamente fui fazendo as minhas formações e workshops ou assim, não invalida o facto de seres ator ou não, mas apostar na formação sempre, não é? Tentar ter uns pais ricos também. Ah, ok, isso ajuda, sim. É pá, mas tentarem tudo. Tudo. E se não der mesmo, então aí começarem a procurar outras coisas, nunca fechando essa porta. Eu, por exemplo, agora aos 31 anos, claro que não parece, não é? Parece que tenho 25. Claro que aos 31 anos olho para trás e tenho uma perspectiva diferente das coisas. Eu, se calhar, não tentei tudo, sim, o que devia ter tentado. Se calhar parte por culpa minha, por falta de perseverança na altura, e também porque não tinha uma... Porque chegou um ponto em que eu tinha mesmo de ter dinheiro. Sim. E não dava para continuar, enfim. Mas eu acho que a perseverança então é essencial. Sim. E tens, sim, isso é mesmo isso que queres, e se tens mesmo jeito, não é? Não é, não uma, é a mãezinha a dizer, ai, estás tão lindo. Sim, isso não vale um peido, não é? Há uns tempos... Ainda hoje ouves essa cena de alguém que tem uma determinada profissão, neste caso até era uma taróloga. Uau, ok. E ela disse que estava a pensar agora começar a fazer trabalhos como atriz. Portanto, okay, ainda há esta mentalidade, não é? Portanto, sim, qualquer pessoa pode ser atriz. Eu, se calhar eu, se quiser, também posso ser de repente guitarrista. Parece que é fácil, estás, sim, a ver? Sim. Mas não. É também o ser modelo também é aquela coisa, ah, é só estar ali a ser bonita. Sim, exato. Hoje em dia eu já vi malta a começar a ser modelo. E nem lhes passa pela cabeça tirarem um curso, porque ser modelo é ser gira e fazer as boquinhas de pato para a foto, não é? Sim. Então, pronto, depois disso. Sim. Tu agora tens o teu projeto próprio, mais ou menos. Como é que o Go for Music? E isso foi enquanto eu estava a tirar o mestrado e a pós-graduação e mestrado, e eu, portanto, tanto na pós-graduação como no mestrado, comecei a desenvolver o projeto que viria a ser a minha startup. Ok? Portanto, podemos dizer que entre uma porrada de coisas que eu fui fazendo, sendo que essa de Booker foi a mais longa porque foi um ano. Depois começou então a delinear esse projeto. Que é o quê? Para quem não está. Portanto, a Go for Music. Mas é assim, oficialmente, estamos em junho, não é? Estamos em junho. Junho de 2017, eu considero que a Go for Music está na gaveta. Okay. Pronto. Fui ao Talk Fest este ano e foi a última aparição da Go for Music, para muita pena minha, mas enfim. Portanto, Go for Music era o projeto de um operador turístico estritamente online, que organizava viagens para festivais de música de nicho em Portugal. Portanto, primeiro, festivais de nicho. Fazíamos vendas exclusivamente para público internacional, porque era numa ótica também de captar mais público internacional para os nossos festivais. Ok, sim. E criar, basicamente, trabalhar algo que, por exemplo, em Inglaterra já é trabalhado há anos e anos e anos, que é o turismo musical, que é uma designação que cá às vezes ainda causa estranheza, não sei porquê. Bem, agora talvez um pouco menos, mas eu quando estudei esta área do turismo musical, a Inglaterra surgia sempre como um melhor exemplo. Sim, e os Estados Unidos, obviamente. E basicamente eu não, pá, acho que não descobri a pólvora. Para mim foi um raciocínio bastante simples, porque efetivamente nós em Portugal, para a dimensão que temos, pá, temos um número de festivais que é absurdo, não é? Sim. 200 e tal por ano, enfim. E então isto na altura, portanto, eu comecei este projeto em 2011, que foi precisamente mais ou menos na altura em que aconteceu aquele grande, a catástrofe, vá, da mudança de paradigma do analógico para o digital na indústria da música. Exatamente. Esquece os CDs, esquece tudo, agora tocas ao vivo ou então estás lixado por causa da internet, etc. E então começou a haver o boom completo de concertos, a preponderância dos festivais, a mudança completa de paradigma, não é? E na altura a Go4Music fazia efetivamente todo o sentido, fazia todo o sentido, até porque em Portugal não havia nada. Sim. Mais tarde descobri que, portanto, o GetaFest, que era uma empresa a única empresa que faz isso em Portugal, quer dizer, agora já não sei se é a única, mas a primeira, a tal que surgiu como a pioneira, estava a desenvolver precisamente a mesma coisa na minha altura. Okay. Claro, de forma diferente, porque eu estava focada na questão de nicho e numa experiência mais alargada para além da música. Mas pronto, portanto, na altura fazia todo o sentido. Como mulher empreendedora. Ultimamente não sei o que é que se passa comigo, mas só manda-me no meio dos homens. Porque o stand-up é a mesma coisa. Exatamente. Também estou sempre a ouvir essa pergunta e essa questão de és mulher, fazes stand-up a sério, não sei o quê, enfim. Porque ainda há muita ideia de que uma mulher sozinha em palco é porque tem algum problema na cabeça. Praticamente. Eu devo me encaixar aí. Ainda há muito estigma em relação a... Sim. Epá, em relação a ser empreendedora no feminino, vá, nunca detetei assim nenhuma represália ou alguma dificuldade. Pelo contrário, até. Até senti que havia uma... pera, porque temos as taxas. Para preencher de mulher, portanto, porque quando tu fazes candidaturas, às vezes até isso conta, o facto de seres mulher é melhor. Sim, percebes? As cotas, não é? As cotas, exatamente. Desculpa, sim. As taxas, estupidez. Exatamente. Não, é uma taxa também. E pronto, e então até nesse particular até foi interessante. Depois, portanto, fiz mestrado, candidatei-me com o projeto ao IAPMEI, para uma bolsa na altura, para um programa que se chamava Passaporte para o Empreendedorismo. Sim. O projeto foi aprovado, tive a bolsa durante um ano. Portanto, durante esse ano recebia um apoio financeiro mensal, como se fosse um trabalho. Tinha de X em X tempo de apresentar resultados, relatórios, ir a pitch, etc. E supostamente era para desenvolvê-lo mais, para ficar apto para entrar no mercado. Eu desenvolvi o consegui. Eu também estive sozinha no projeto quase sempre. Que também era um bocado complicado, principalmente porque, sei lá, eu sou boa a ter ideias, ok? E toda a parte de investigação, escrita e não sei o quê, sou ótima. Epá, mas depois aquela parte mais agressiva de mercado, de parte financeira, o quê, essa parte mais burocrática e mais empresarial, epá, eu para ser sincera, não tenho. Nunca tive isso na escola, não nasceu comigo. Sim. Portanto, tive de andar ali um bocado a bater com a cabeça na parede. E essa bolsa, essas bolsas são muito boas, mas assim que acabam, tchau. Sim. Ou seja, não há um acompanhamento, depois efetivamente tentarem ajudar a entrar no mercado. Ou seja, aquele apoio a nível do IAPMEI era realmente o dinheiro, alguns workshops aos quais podias ir gratuitamente, mas assim, apoio prático e efetivo, sim, falhou. Pronto. Depois eu fui para... acabou a... acabou a bolsa, depois candidatei-me com o projeto para ir para a primeira incubadora vocacionada para as indústrias criativas, okay, que é o CIM, Centro de Inovação da Moraria, que abriu nesse ano, uhum, que já não sei qual foi o ano, acho que foi 2015. Sim. Ainda estive lá um ano. Aquilo era uma incubadora, enfim, mas eu fui um dos primeiros projetos, portanto, fiz parte da primeira leva de projetos a irem, uhum, para o CIM. E aquilo ainda estava muito em fase de... É como eu digo, nós fomos as cobaias. Uhum. Aquilo inaugurou connosco. Então, havia mil e uma coisas que ainda não estavam... feitas. Sim, e que não estavam... A máquina ainda não estava a funcionar bem, não é? Uhum. E então aquilo... Para mim, infelizmente, funcionou mais como um espaço de coworking do que como uma incubadora efetiva, porque, sim, mais uma vez houve a escassez desse apoio, sim, efetivo. Opa, ou de contatos, não é que ninguém faça as coisas, não é para as pessoas fazerem as coisas por mim. Mas às vezes é dar aquela orientação, meu, tipo, vai por ali, toma estes contactos, precisas que eu te abra esta porta, epá, não dá para, sim, abrir a porta, abre-te a janela, estás a ver qualquer, sim, cena. E eu batalhei e o meu... portanto, a minha principal dificuldade era, eu preciso de fazer um teste de mercado, uhum, para provar o conceito, sim, e com números efetivos eu vou à procura de um financiamento, um business, sim, angel, o que for, um, sim, investidor. E porque chegar a alguém só com uma ideia utópica, não é? É tudo bonitinho, mas no eles papel. Sem números, esquece, não estão nada. Sim. E foi aí que eu me confrontei com um mercado cá em Portugal, pá, completamente fechado, não? Eu acho que contactei todas as agências de MC, todos os operadores, tipo, a funcionarem como incoming, uhum, e não houve ninguém que quisesse fazer o teste, ou porque era uma cena muito diferente, eles nunca tinham feito aquilo e não queriam experimentar, ou porque simplesmente não tinham tempo. E pronto, acabei por fazer o teste de mercado no ano passado. Sim. Com o Lisbon, uhum, e com a Via Verde, surpreendentemente, ah, okay, porque eles agora têm... Tem, é verdade. As viagens e vantagens. Sim, sim. E acabei por fazer o teste com eles, mas pronto, numa altura em que eu também já estava a trabalhar e... Então, não é que eu tenha desistido do projeto, mas eu agora não tenho tempo. Pois, eu percebo. Não eu consigo. Está ali na tua visão periférica. Opa, está. Eu acredito que... faz todo o sentido, uhum, no nosso país, no nosso mercado. Faz. E pronto, mas agora eu realmente preciso arranjar um bom parceiro, um bom sócio que me consiga, uhum, colmatar na minha falta de tempo. Se calhar inicialmente não pode ser total, porque, uhum, eu não posso simplesmente deixar o meu emprego por algo que ainda não me dá sustento. Claro. Não é? Claro. Mas não está esquecido. Sim, sim. Portanto, business angels, investidores, pessoal que queira dar aqui uma ajuda aqui à Anita. Cola-se. Yeah. Eu depois dou-vos bilhetes para os meus espetáculos, para vocês e para a família. Pronto. Não. Não tragam a criancinhas? Não, toda. Não façam isso. Por amor de Deus, não façam. Eu fico fula, meu, quando eu vejo putos nos espetáculos. A sério? A sério, fico passada. Porque primeiro os pais são inconscientes. Já tiveste de fazer um backtrack assim, tipo, total? Pá, total nunca faço porque acho que não sou eu que tenho de fazer. Não, é? Não sou eu que estou ali a mais, não é? Eu fui contratada, quem está ali a mais são as crianças. Claro que tento, obviamente, adaptar um bocadinho o vocabulário ou não ser tão chocante. Enfim, mas é um bocado chato, sim, quando vejo criancinhas logo, ainda por cima, na fila da frente, assim sentadas. Oh, meu Deus. Olha a minha bonita no palco. E aí depois não estão à espera, claro que sim. Mas acho que eu também fiquei um bocado intrigada com esse projeto do Go For Music. Sim. Porque eu fiz jornalismo musical um bocadinho on the side também. E então quando saíste com esse, sim, com esse projeto, eu pensei, ainda vou encontrar a Ana por aí. Yeah. Opa, eu adorava conseguir avançar com isso. Uhum. Até porque o meu plano a curto prazo ou médio prazo é passar de Lisboa, enfiar-me no Alentejo, tipo assim, numa casinha, pá, uma quintazinha, não, vá, não, vamos ser, não, vamos ser humildes. Um monte, se calhar. Um montinho. Vamos, se calhar, um montinho, sim, com três cães, um pônei e um burro. Eu queria um panda, mas já me disseram que não dá por causa do clima. Panda não dá. É, vai poder trabalhar, enfim, ou à distância ou um trabalho que eu possa fazer em qualquer lado. Uhum. Exato, à distância. Portanto. Ou então que a sede possa ser no Alentejo, mas é um negócio global. Há lá, agora em Évora, agora está, há um hub de startups por lá. É? Portanto, sim, portanto, tens de isso, podes começar por aí, se calhar. Portanto, eu tenho mesmo de agarrar nisto mais cedo ou mais tarde, porque eu quero sair daqui. Estás farta de Lisboa? Estou farta de Lisboa completamente. E eu vivo em Alfama, não. Ui, ok. Portanto, e trabalho em turismo. Pois! Isto é sério, estou a ser bombardeada Lisboa, todos os reflexos. Não me digas que estou agora, estamos agora, por exemplo, em 7 do 6, portanto, eu estou de junho. Não me digas que já estás farta dos Santos. Não, ainda não. Ah, vá lá. Porque ali na minha zona ainda está tranquilo. Enfim, não, Alfama está tranquilo. Está. Uau, ok. E aquilo, Alfama é assim mais complicado ali para a zona de São Miguel. Ok. Na parte onde eu vivo, que é mais acima. Sim. Sim, por aquela. Portanto, sobes aquela escada e cortas à direita. Sim. Vivo ali mais para os lados da Rua dos Remédios. Mas sim, então tu trabalhas agora em turismo. É. Em quê? Sou criativa. Criativa em turismo? Sim. Como é que isso funciona? A designação que eu própria dei ao meu cargo é Creative Prodigy. Ok, sim. O que é ser criativa em turismo? Bem, no meu caso, estou na parte dos eventos corporativos, portanto, okay. Team buildings. E basicamente aquilo que eu tenho de fazer para além de tudo, sim, até transfers e com grupos para a rua, estou mais na parte de eventos, mas é criar programas à medida ou ter ideias novas para programas de team building, tanto a nível de Lisboa como noutras cidades, porque nós trabalhamos Portugal inteiro, basicamente. Temos sede no Porto, Lisboa e em Madrid. Também estamos no Algarve, etc, enfim. E basicamente tenho que estar muito atenta ao mercado, também para ver a nível de inovações tecnológicas que possam ser trazidas para a área do turismo, criação de conteúdos também, muitos conteúdos. Basicamente é isso, é ter ideias todos os dias. E muitos clientes pedem-nos programas à medida mesmo. Portanto, nós temos uma vasta lista, mas há sempre alguém que acha que nenhum daqueles 100 funciona e tem de ser um assim, assim, assim. E nós temos de ter essas soluções assim de forma rápida. Também a nível de parcerias com fornecedores ou com quem. Sim. Pois, sim. Porque vocês não vão ali às chinesas e arranjam tudo, não é? Então às vezes tens que ir a coisas especializadas. Exato, em vez de os levar sempre a comer o pastel de nata e a ginginha no mesmo sítio, ver se há sítios novos interessantes para os levar, enfim, roteiros novos. Basicamente é isso. Eu gosto até do que faço, porque parecendo que não, os meus dias nunca são iguais e aquilo que eu estou a fazer nunca é igual ao dia anterior. Claro que há dias em que, enfim, fazes coisas que não gostas tanto, não é? Sim. Para mim o principal. Isso é em todos. Exatamente, não há cá ilusões. É. Para mim é completamente antinatura ter de estar 8 horas dentro de um escritório com luz artificial. Não tem nada a ver comigo, isso é aquilo que me custa mais. E acho ridículo até no século XXI e nos dias de hoje ainda te imporem isso como se fosse um fator de produtividade. Ah, okay? Sim. Porque nem toda a gente precisa estar 8 horas fechado no escritório. Se calhar eu trabalhava mais se estivesse na esplanada, tipo atrás da empresa, a trabalhar. Sim. Ou seja, é uma questão também de mentalidade que se calhar noutros países está de uma determinada maneira, mas aqui continua retrógrada. Por cá, pela minha experiência. Lá eu podia pedir, hoje vou trabalhar em casa, quando eu dizia vou trabalhar em casa, podia ir para qualquer lado desde que levasse o meu computador e tivesse ligação à internet. Exatamente, se estivesse desconectada. Exatamente, agora por cá já percebi que há muitos sítios que dizem, ah sim, temos essa política, podes trabalhar em casa, mas não é muito encorajado. Não, de todo. Tu vês isso é nas startups. Mesmo nas startups. É? Mesmo nas startups. Mas porque também é aquela coisa, e penso eu que tem muito a ver com aquilo que nós estávamos a falar, que é cultura de chefia, não é? Sim, que é aquela coisa do controle do chefe para com os empregados. Sim. Mas isso, as coisas estão a evoluir, espero. Pelo menos eu agora não posso queixar também. Isso. Pois não, não podes, nem o tens. Ou então há aquelas empresas que criam um ambiente porreiríssimo dentro dos escritórios e que tu até te sentes bem lá dentro. Exatamente. Tipo, há dias eu estive na Uniplaces. Ah, sim. Pá, aquilo é um bom exemplo do que é uma, digamos assim, uma empresa agradável, um sítio agradável. Sim, sim. Tens mesas ping-pong, tens redes, ou seja, estás ali, mas sabes que se tu precisares do teu momento para descontrair, não há problema. Mas tens ali o teu sítio e ou qualquer coisa que te alivie a tensão. Exato. Como a cena da Google e assim, não? Enfim. Pois, sim. Mas pronto, sim, mas estou num trabalho que me absorve bastante. Uhum. Principalmente sim. Tempo. Principalmente, porque sim, imagino. E é turismo, portanto, os horários não são propriamente fixos e os fins de semana não são propriamente fins de semana. Pois, era o que eu te ia perguntar, esses teus programas ainda por cima à medida, muitas vezes envolvem estares a trabalhar até às tantas. Sim, geralmente é mais a nível de quando de terreno. Quando temos eventos fora de horas e temos mesmo de estar com os grupos na rua ou assim, então aí esquece. Ou grupos que vêm fazer team building a um sábado. Este sábado, por exemplo, vai-me calhar ter de trabalhar. Pronto, é frequente. Ou seja, conciliar isto com cinema ou stand-up ainda é mais fácil porque são espetáculos à noite e é mais fácil gerir. Se bem que se é fora de Lisboa já dificulta um bocadinho mais se for durante a semana. Mas... enfim, alguma coisa tinha de ficar para trás, não é? Não dava para continuar com aquele ritmo a fazer mil e uma coisas e ficar tudo bem feito. Uhum. E então a primeira coisa a ser sacrificada foi a startup, porque também já estava farta de bater com a cabeça na parede e de levar com um não e portas na cara. Uhum. Ou seja, foi a primeira coisa a ser sacrificada e pronto, e depois obviamente, não é? A nível de... não vou a castings porque... nem meto nisso porque não... sim. Não vale a pena andar sempre a dizer que não tenho horário, não posso. Eu vou fazendo quando... dentro do circuito, as pessoas que já conhecem o meu trabalho já me chamam diretamente para fazer os trabalhos. Portanto, às vezes tenho de ir a cá, sim, mas a maior parte das vezes, felizmente, não. Ok. E então... já te têm em mente. Sim, têm bem boa conta. Ainda bem. E então, pronto. Qual é que foi, tu então, como lidas com grupos... sim. Qual foi a situação mais complicada que tiveste com um grupo desses? Aquilo que me irrita mais ou com que eu tenho mais, um bocadinho mais dificuldade em lidar é quando tens de estar com aqueles grupos em que eles estão a dizer mal de tudo. Dizem, queixam-se tudo e não gostam disto, e aquilo é uma merda, e em França é melhor, e tu tens de... pronto. Não podes ser assim. Não podes defender. Não podes responder. Claro que eu respondo, obviamente. mas não podes responder se calhar como querias. Ou então alguns assédios também às vezes é um bocado chato porque tens. Ficas ali naquela situação. Será que eu posso agir naturalmente ou não posso ser demasiado agressiva como eu seria? Sim. Porque estou a representar a minha empresa. Às vezes, essas coisitas. E a nível de situações caricatas? Com esses grupos. Sim. Eu acho que tive uma situação uma vez muito engraçada, mas agora não me lembro. Pá. Deixa-me ficar a pensar nisto um bocadinho. Ok. Então posso-te tirar outra? Pode tirar. Entretanto, em stand-up. Olha, em stand-up a situação mais caricata provavelmente foi uma. Eu sou patrocinada por uma sex shop. Ok. E então eu tenho alguns brinquedos que... já não posso dizer o nome, né? Sim, que é claro. Alalunga Lingerie. Alalunga Lingerie, ok. Alalunga Lingerie. Então não é só tipo brinquedinhos e vibradores? Não, também tem lingerie, sim. Ok. Claro que eu me foco mais nos brinquedos. Claro. Que é o que me dá mais jeito. Por exemplo, a peruca que eu tenho é da sex shop. Eu geralmente vou para palco com peruca. Que é para depois também não ser tão facilmente reconhecida na rua. Ok, isso funciona? Sim, funciona. Ok. Yeah. Acho que sim. De vez em quando lá me reconhecem, mas isso também começou a ser mais frequente depois de eu ter feito os sketches, ou para o Very Typical, ou para a Falta de Chá. Mas em palco, como eu vou com peruca, acho que disfarço melhor. Uhum. E então, essa sex shop dá-me assim alguns brinquedinhos que eu depois uso nos espetáculos, obviamente, não é só para brincar em casa. E então, houve uma vez uma situação que foi no Carregado. Fomos lá atuar, fui eu com os meus colegas, os Humor de Mãe, fomos lá atuar E eu, no final, nesse espetáculo, costumava leiloar um DVD porno. Não de forma explícita, não é? Porque eu tenho uma personagem muito naive. Sim. Em palco, mas depois manda aquelas bejardas que toda a gente perdoa. Sim. Porque, enfim, porque foram ditas de forma muito inocente. E eu faço aquela venda de um DVD, mas eu acho que nem sabia que aquilo era porno, né? Supostamente. Faço, leio partes do texto. A indústria porno é bem criativa. Eu sei. Eu adoro aquilo. Eu adorava trabalhar na Hot Gold assim, a escrever argumentos e cenas para. Aquilo é delicioso. Eu conheço um rapaz que foi para a Mind Geek. Que é a holder. Sim. De Pornhubs e Brazzers e essas todas. Tens esse contacto? Ele é do Canadá. Se quiseres ir para Montreal, eu dou-te. E quando é que eu já ouvi falar? Não quer saber. Onde é que eu... Cara, onde é que tu ouviste falar disso? Oba! Se eu te contasse! E então, onde é que eu fui? Então fui ao Wikipedia, fui ao Google, o Mind Geek, o que é isto? E depois é que eu vejo subsidiários. Lista toda. Oh, meu Deus. E eu tipo, olha, já percebeste... Mas vê porno todo dia, é isso? Não. Ah. Ele não vê porno, ele vê código. Portanto, o que eu digo... Coitado, meu filho! Ele tipo, ah, pronto, olha, eu não vou estar a ver nada. Pois, mas agora é código sexy. Deve ser 0.6969xxxx. Daquelas pessoas. Pois é, essa malta, tipo, não, que sem querer vai parar os meus trabalhos, meu. Sim, sim. Mas ouviste, por exemplo, essa de. Por exemplo, do Nevão, que houve nos Estados Unidos. Já me estou a rir, não sei. Houve um naval nos Estados Unidos este ano, este inverno que passou, assim, mesmo valente. E então as câmaras e os mayors e isso tudo não tinham capacidade para tirar a neve das estradas para aquilo funcionar. Pornhub veio to the rescue e começou, claro, a fazer trocadilhos. We are going to plow through that snow, we're going to hit that hard, não sei o quê. Portanto, e depois, por exemplo, acho que foi, já não sei se foi no Dia das Mentiras ou qualquer coisa, que era tipo, we like to give you wood so much that we're going to plant a forest, uma coisa assim. E portanto, por cada vídeo que tu vives, nós plantamos uma árvore. Há dessas coisas. Yeah. Eu acho que... são saudavelmente criativos. Eu acho que a indústria porno é das brutal. Coisas mais inspiradoras que existe. Não, totalmente. Ouvi, Safa tem tantas situações. Quando estás mais sozinha, quando estás mais carinha. Eles fazem muita gente feliz. Yeah. Eles fazem muita gente feliz. Ai, pá, agora esta conversa está a inspirar-me imenso. Isso é bom assim, não. Yeah. Espero. Eu ia ser feliz, de certeza, a trabalhar num sítio desses. Não como atriz, claro. Sim. Mas na parte criativa. Ai, ai. Sim, porque aliás, se falasse, lá está, não, das coisas mais constrangedoras que tivesse de fazer tinha a ver com. Exato. Porque no final do espetáculo, portanto, eu tinha de fazer o leilão desse DVD e quem é que estava lá no carregado, naquele bar, que é o Brilhantina, que é os donos são um doce. Yeah. Estava logo na primeira fila uma família com quem? Com uma criança. Claro, só podia. As crianças nos meus espetáculos. E então eu tive de fazer aquele leilão de uma forma o mais subtil possível. Não é? Epá, e quem é a primeira pessoa a licitar o DVD? Salvador de 5 anos. Quando eu começo a fazer a venda do DVD, quem quer? E não sei o quê, e vai um, e vai duas, de repente o puto levanta o braço, meu, o bar inteiro olhando para ele. Eu com o arquiteto quebra-bilhas na mão, meu. E puto, houve o pai dele a olhar, a mãe dele a morrer de vergonha, o pai assim com aquele ar orgulhoso de macho. Assim. Tipo, esse foi o momento mais. Que, até hoje em que eu morri mais, acho eu. Como é que tu sobreviveste a isso? Eu fiquei feliz, super feliz, e fiquei com alguma esperança nas crianças. No futuro. Pá, foi é daqueles momentos hilariantes que aquilo nem combinado tinha saído tão bem. Sim. Fazeres o DVD do leilão da forma mais discreta que tu és capaz, sim. Improvisado no momento, e deve ter sido tão naivo que o puto quis logo o DVD. Para ele, quem é que dá dá 2 euros e o puto provavelmente nem dinheiro deve ter, não é? Obviamente, aquela idade. Depois ia pedir ao pai ou à mãe. foi assim das recordações que eu tenho mais presentes. Uhum. Mais negativa a nível de stand-up. Epá, é... Provavelmente nesse mesmo bar. Okay. Era extremamente bêbado que se meteu no espetáculo e que me agarrou ao colo e abusou um bocadinho. Ok. Yeah. Uau, isso deve ter sido um bocado. Foi chato, yeah. Foi um bocado chato. Pois é, o mínimo, bolas. Enfim, acabou tudo bem e eu consegui lidar ali mais ou menos com a situação, mas foi. Estava ali a roçar o... Sim. Mais do que o constrangedor. Sim, não é? sim, estava assim um bocado abusador já. Sim. Mas pronto. Uhum. Mas tenho mais coisas positivas a dizer do que negativas, acho eu. Onde é que vai estar? Se é que vai estar em breve, em algum lado? Eu agora ando a negociar uma atuação. Eu não atuo em Lisboa há imenso tempo, o que é irónico. Tivemos em Évora, tivemos um tour na Madeira. Uau, que tal foi isso? Foi. Notaste alguma diferença a nível de público? Aliás, notas alguma diferença a nível de público constante que tu... Totalmente, não. Mas basta ir de 15 km ao lado. A sério? Não, a sério, não tem nada a ver, não. É que somos um país tão pequenino. Pois somos, mas muito diverso mesmo. Sim. Tipo, uma vez fomos atuar a Cuba. Sim. Em Cuba do Alentejo, atenção. Cuba do Alentejo. E mesmo na Madeira, notas uma diferença, ou seja... O público ainda não está muito habituado a este formato. Há muita gente que ainda acha que stand-up comedy é um gajo e conta anedotas para o palco. Tipo, era uma vez um inglês, um português e não sei o que. Ou seja, não percebem bem aquele formato de construção de piada, de storytelling, de tudo, não é? Enfim. Sim. E chocam-se quando... quando veem que não é bem aquilo que eles estavam à espera. Aquela cena mais gratuita, mais imediata, depende, não é? Sim. Sim. E notas uma grande diferença. Uma piada que eu diga exatamente da mesma maneira, tipo em Cuba ou na Madeira, pode ser completamente ao lado num sítio e esquece. Pois. E eu tenho humor, pronto, obviamente que é aquela figura meio lolita, não é? Que um bocadinho... Atrevida no sentido, sim, explora a questão da condição mulher, sexualidade, obviamente, pornografia também, obviamente, mas sou muito política, não é? Okay. Porque, por exemplo, se eu tenho um microfone na mão, esquece. Sim. É uma arma importante e eu vou usá-la como puder. E, obviamente, que vejo, estou sempre muito atenta à atualidade para ver o que é que eu posso encaixar a cada espetáculo. Uhum. Epá, se te calha, tens uma piada qualquer relacionada com um determinado escritor ou com não sei o quê, se vais para uma zona em que o público não é tão educado ou não tem tanta cultura ou está um bocadinho mais abstraído de... Do que se passa. Do que se passa mesmo a nível tecnológico, imagina, algumas coisas. Uma vez fomos atuar à Malveira da Serra. E tínhamos 150 pessoas e pá, e 100 eram avós. Uau! Agora imagina piadas com Facebook, aquilo foi tudo ao lado, não é? Ah, sim. Ou seja, é neste sentido. É. Ok? Sim. Obviamente que um público mais urbano está mais atento e se calhar mais informado de algumas coisas. Se calhar se eu for para uma aldeia, se calhar eles sabem lá quem é o Centeno ou... Pois. Dependendo, obviamente. Sim. Não quero aqui parecer... E pronto, portanto, depende... Bueno... E notas que há mais tolerância a fazer piadas com gays num determinado sítio e ir para uma aldeia e fazeres piadas com gays é... Tens de ter este jogo de cintura, sim. Ou não, então não tens. Pois, há pessoas que ficam conhecidas também por isso, não é? Como é que então tu estavas a falar sobre estares sempre atualizada, não é? Sim. Como é que é o teu processo criativo? Não, testa esta pergunta. Quão fácil para ti é aparecer material? Ah, isso por acaso nunca tive muito essa dificuldade. Eu como gosto de escrever, não é? Felizmente, apesar de nem eu nem tu estarmos a trabalhar na área, mas acabamos por estar a usar ferramentas que aprendemos. Sim, tá. No nosso curso, né? Nomeadamente a parte de comunicação, escrita e etc. Eu tenho um prazer enorme em escrever. E depois com a página de Facebook, tanto a minha, da Avenida Cheia de Graça, como a dos Humor de Mãe, eu obrigo-me quase diariamente, pelo menos tentar fazer uma piada, daquelas mais curtas, mas pronto. O que faz com que eu esteja sempre a ler e também a pôr a cabeça a funcionar para determinados tópicos. Sim. Que às vezes posso desenvolver para um determinado espetáculo. E claro que há algumas piadas que eu tenho, que já são, digamos, uma imagem de marca, tipo a minha introdução é sempre igual em qualquer espetáculo que eu faça. Ok. Mas isso não é preguiça de mudar, é porque o que é que seja aquela, a imagem, sempre. A imagem. Pronto, marca, exatamente. Sim. E depois há um conjunto de piadas, como eu também ainda não saturei o público nacional, quase ninguém sabe que eu existo, eu ainda me permito levar algumas piadas, apesar de já as ter tipo há 2 anos, mas são algumas, não é o texto. Sim. Todo. Mas eu reparo que no meio há muita gente que tem uma dificuldade gigante em fazer material novo, não? Sim. Eu não percebo. Quer dizer, não é aqui criticar publicamente, mas eu não percebo. Achas que terá a ver com... Pá, só pode ser preguiça, não? Preguiça ou se, talvez tipo alguma insegurança sobre aquela... Obviamente, quando tu começas a ver que tens um material que funciona... Sim. Ficas ali agarrada àquilo confortavelmente, não é? É, a tua, é o teu repassado. Sim. E estás ali a chupar aquilo enquanto não desaparece. Sim, exato. Mas, por exemplo, eu farto-me de mim própria, estou sempre a dizer a mesma merda, meu. Em todo o lado, seja em casa, seja num palco, seja em relação a tudo. Portanto, eu, por natureza, estou sempre a tentar testar coisas novas. Em cada espetáculo que faço, tento sempre testar, nem que seja só parte de um texto, não quer dizer que seja o texto novo em cada espetáculo, né? Eu tinha tempo para isso, mas gosto desse processo e muito o meu stand-up é autobiográfico, portanto eu falo muito de mim, de, reportando depois para exemplos que podem se calhar ser comuns a várias pessoas. Mas vou muito à minha infância, a coisas de ser mulher, de ter namorados ou de ter namorados e da menstruação e, sim. E da minha perspectiva perante o sexo, enfim, o que for. E depois, obviamente, tenho a minha parte enquanto sou uma mulher de esquerda, não gosto daquilo, não gosto de injustiças, a minha mãe tem um humor que me enerva em determinadas coisas, portanto vou pegando. Sim. E depois o facto, epá, para mim a melhor ferramenta para construir piadas é o Twitter, meu. Okay. Tu em 140 caracteres tens um título, tens um tópico. Sim. E se aquilo te atrai logo ali, tu picas, não é? Clicas e abre-te a janela. Tu lês a notícia e, pá, e para mim é a melhor triagem de assuntos. Ok? Depois é desenvolvê-los. Pronto, mas isso. Geralmente para mim é assim. Se eu ao ler a notícia faço imediatamente uma piada na minha cabeça, eu abro. Ok. Pronto. Se, porque às, mas isto depois também depende dos dias. Eu tenho dias em que estou mais. Sarcástica e mais ou mais rabugenta e dá-me para fazer mais piadas assim de repente. Sim. Principalmente quando ando estupidamente bem, fico uma seca, meu. Quando fica tudo cor-de-rosa, tipo, fico um pouco criativa. Mas eu tenho esta teoria que é, epá, a melhor fonte de inspiração e de criação vem da, acho que vem da melancolia. Tanto a nível, epá, não sei, de escrita, escritores, música, sim, composição. Sim. Acho que vem desse estado de agrura, não é? Em que tu estás a ter o reverso de, e queres salvar-te, queres algo melhor e estás a te sentir o oposto, não é? E essa. E a parte do sofrimento, bem, isto se calhar também é a costela portuguesa, não é? Da saudade e da melancolia e do fado. Sim, sim. É, e efetivamente quando eu estou melhor e super feliz não crio porcaria nenhuma. Pois que é engraçado porque eu agora estou-me a lembrar de, por exemplo, o Marc Maron. Como ele também faz stand-up. Sim. Também tem um podcast. Olha, não sigo. Mas é muito interessante já. Foi o que entrevistou no podcast dele, o presidente Barack Obama. Ah, já sei quem é, ok. Pronto. Já sei. E ele é, de facto, uma pessoa que nota-se que está numa constante luta interna. E faz stand-up. Claro que o stand-up dele também é muito agressivo. É muito... Ele põe, de facto... Ele põe, de facto, o coração dele no palco. E tu fica... aliás, eu já vi os sketches dele em que eu fico, tipo assim, um bocado... Isto é pessoal demais. E ele está aqui a pôr aqui à frente de toda a gente. E está a ser gravado para a Netflix. Está com milhões de pessoas a ver. E nunca mais vai sair de lá. É. Portanto, há essa fase que eu acho que se calhar... Essa faceta, aliás. Que se calhar faz parte de... Acho que faz parte de qualquer criativo. sinceramente. Eu acho que sim. E não é nada, não são raras as vezes em que tu vês testemunhos ou situações mesmo de humoristas que são pessoas extremamente depressivas. Pois, sim, sim, sim. E sabemos do daquele caso, não é? Do suicídio do Robin Williams. Ah, sim. Sim, sim, é? Sim. É verdade. E era o gênio do humor e, no entanto, pá, tem todos um lado negro. E eu acho que o facto de, eu não vou dizer estarmos, porque não me quero incluir nesse grupo que eu estou a visualizar na minha cabeça, sim, mas o facto de serem tão conscientes e tão sensíveis a tudo o que se passa, uhum, e se realmente são, epá, efetivamente é impossível tornam-se vulneráveis, não nos deixarmos, não se deixarem levar a ir abaixo com todas as barbaridades que acontecem. Uhum. Claro que o humor aí é que entra para ser a arma, não é? Sim. Para tu lidares com isso. Sim. E realmente mais vale fazer piadas, porque é uma forma de tu mostrares que as coisas existem, mas aliviá-las de certa forma, ou chamando a atenção para elas, sem ser na perspectiva dramática, né? Porque às vezes já não, ninguém liga. Né? Uhum. Eu acho que a parte do humor é uma constante salvação, uma luta entre é o que te salva e o que te faz também estar tão consciente de... Sim, portanto é ao mesmo tempo uma boia e uma âncora, certo? Ah, se calhar sim. Estou eu a dizer aqui agora, mas nunca pensei nisto. Sim. Assim, em termos de metáfora, mas se calhar é um bocado, não é? Porque um humorista é uma pessoa que tem de estar informada, que tem de estar ciente do que acontece, tem de ter uma boa análise crítica e uma boa perspectiva. E se tu tens, isto é uma merda, meu. Sim. E não dá como tu veres as coisas como estão hoje em dia. E não ficas a pensar que esta merda, o que é isto, para onde é que nós vamos, e se eu algum dia tiver um filho, o que é que vai ser desta que... Eu e todos, sim, não é? Sim, sim, sim. Porque está assustador. O que é que vai acontecer? Tens um Trump nos Estados Unidos, tens pessoas que morrem diariamente, massacres diários na Síria, no Médio Oriente, e depois tens um parvalhão qualquer que mata não sei quantos no concerto da Ariana Grande e falam daquela merda, meu. Sim. Não é que não tenha importância, mas... Tem assim tanta? Pois, exato. Ao e menos... os meios de comunicação fazem o correto ao falarem daquela merda daquela forma? A puxares ainda mais a atenção para... Não é? Porque é estúpido. É, eu lembro-me sempre nessas, quando aparecem esse tipo de... debate. Lembro-me sempre de uma coisa que nós as duas aprendemos também na faculdade. Lembro-me, que se calhar não me lembro. É bem possível. Que é... aquele fator de escolha das notícias. Sim. Os fatores, sim, aliás. Exatamente. Em que os primeiros três era novo, era novidade, sim, proximidade, exatamente. E oh meu Deus, esqueci-me do terceiro. Novidade, proximidade e número de. Não, não número, era o número de implicantes. Impacto, exatamente. Exatamente. Que tinha uma, sim, convertibilidade numérica. Exato. Acho e houve alguém que houve uma vez que eu ouvi que é tipo: se os mídias dedicassem ao mesmo tempo que dedicam aos ataques, por exemplo, no Médio Oriente, em Manila, que houve também um, por exemplo, um ataque que quase não se ouviu cá. Yeah. Se dedicassem ao mesmo tempo, por exemplo, de Manchester ou de Londres ou isso tudo, lá está, os jornalistas estão a seguir, não estão a seguir a cena do impacto, ou seja, o número de pessoas impactadas, mas a proximidade é super importante nesse aspecto, penso eu. Então há aquela coisa de, por um lado estamos a fomentar essas coisas, por outro lado... Será que os jornalistas não estão a fazer o trabalho deles porque foi assim que foram ensinados? Ou há uma questão de os jornalistas de repente se aperceberem que este método não está a funcionar ou está a ir contra ou não está a ajudar? Pois, assim não é que eles têm de fazer aquilo que lhes dizem, não é? Pois, também. E há a questão do jornalista... censura económica total. Sim, sim, exatamente. Não é política, mas é económica. E, aliás, estão interligadas. Sim. E aí, a Ariana foi em Manchester, não é? Foi, foi. E agora houve em Londres aquela situação. Enfim. Enfim. É pornográfico. Isso é que é pornográfico, meu. É um bocadinho. Qual Hot Gold? Hot Gold. Isso é uma creche para... Isso é para meninos. Isso é uma incubadora de ideias. Isso é que é uma incubadora de ideias, não é? Mas, pronto, isto para dizer que... que é que será que se deve fazer, não é? Como nós somos também estudantes, salvo seja de comunicação. Pá, devemos sempre contestar tudo. Tudo o que nos põe à frente como a verdade absoluta, devemos sempre contestar e questionar. E ter a nossa própria, obviamente, a nossa própria posição sobre as coisas, não? Uhum. Eu já na altura, e na altura ainda era muito mais naiva e estúpida, não é? 18 anos, nós estamos ainda um bocado parvos. E eu já nessa altura tinha aquela cena de ah, não quero ser jornalista, depois vou ter de me vender a um qualquer meio de comunicação que me vai obrigar a não sei quê. Isso era o que eu dizia sobre marketing. Pronto. Eu dizia sobre jornalismo. É pá, efetivamente, salvo raras exceções, tu agora vês uma... É pá, como é que o Correio da Manhã ainda existe, não? Como é que aquela merda não foi fechada ainda? Mas lá está, é aquela coisa de... Estás a fazer catering ao público que está... Que te compra, que te dá dinheiro. E se calhar se parares de fazer isso, deixas de ter negócio também. Opa, não sei. Ou seja, sei. Eu acho que é de, por um lado. Tu hoje em dia já tens é que, a... Como é que o público. Aliás, como é que o Correio da Manhã existe? Por outro lado, como é que as pessoas ainda compram o Correio da Manhã? Sim. Pá, mas. Aí é a cena do ovo ou da galinha, não é? Não, sim. Nem é tanto. É pá, os meios de comunicação têm uma importância extrema na forma como até como educam o público, não é? Uhum. Como, e como mostram a realidade às pessoas. E se não existir, sinceramente, uhum, não há problema nenhum, porque esse público começa a comprar outro jornal. Eles não se vão matar porque o Correio da Manhã deixou de existir. Ah, sim. E hoje em dia tens a internet, mas as pessoas que querem ser porcas ou perversas ou doentias, sim. Sim. Facilmente vão ao Google e, pá, e têm ali o seu nicho à mão de semear, não é? Sim. É. Não é preciso andarem a dar dinheiro a estes... Enfim. Sim. Eu tenho... Epá, tens um pó. Pronto. Tens um pozinho. Eu era incapaz de trabalhar no Correio da Manhã. Eu sei que não se deve dizer nunca. Mas eu já disse nunca em relação a algumas coisas e tenho mantido ao longo dos anos. Vá lá. Eu preferia trabalhar num... Sei lá, ajuda-me... Olha, trabalhava num café qualquer, pá, numa cena, do que trabalhar naquela merda. Ah, então nem no seu pano também. No outro lado, mas isso à vontade. À vontade. Isso, espero que o meu patrão não me ouça, mas eu demitia-me amanhã, já não ia amanhã. Se tivesse um emprego no outro gol como criativa, lá está. É melhor realçar e sublinhar. Só como criativa. Como... Só como criativa. Criativa, mulher atrás da câmara. Não à frente. E às vezes preciso tirar um curso de vídeo também para a câmara, assim, a sonoplastia. Olha. Sonoplastia devia dar jeito na outra. Efeitos especiais. Especiais. Aninha, onde é que as pessoas te podem encontrar? Aliás, Anita. Então, as pessoas podem encontrar. Isto é a parte dos contactos, não é? Exatamente. Então, eu gostava de estar aqui a conversar contigo muito mais. Não, a debater o estado dos meios de comunicação mundiais e nacionais, mas eu, pronto, presumo que nós tínhamos que ir jantar. Tínhamos, sim. Mas pronto, fica para uma próxima. A nível de stand-up, podem procurar a minha página, que é Ave Anita Cheia de Graça. Uhum. E também tenho a página com os meus colegas a nível de stand-up comedy, que é Humor de Mãe. O Amor de Mãe? Humor. Humor de Mãe. Humor de Mãe. Humor de Mãe, ok. Sim. No Facebook, se me quiserem conhecer a mim, eu sou Ana Luísa Costa. Não costumo aceitar assim convites para pessoas que eu não conheço, mas nunca se sabe. Uhum. E pronto. E okay. Acho que é assim a melhor janela neste momento. Sim. Sim. Sim. E depois, quando tu entras outra vez na tua, no teu próximo projeto, e depois eu contacto outra vez. Tá bem. Ok? Sim. Combinado? Gostei muito. Obrigada eu. Obrigada. E é assim, é este o episódio desta semana. Eu, pelo menos, diverti-me imenso a falar com a Anita e espero que tenham gostado. Não se esqueçam que nos podem encontrar no Facebook em The Pool Podcast. E se quiserem contactar-nos, basta enviarem-nos uma mensagem por lá ou até pelo old-fashioned email pullpodcast@gmail.com. Portanto, é pullpodcast@gmail.com. Ah, e fiquem atentos, pois estaremos presentes no Instagram em breve, só para vos dar um olhar antecipado sobre os próximos episódios. Portanto, fiquem atentos. Já sabem também que podem fazer subscribe no iTunes, no Stitcher, afins. E é tudo por hoje. Obrigada por terem estado connosco e até para a semana.